Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite que temos um programa cheio de coisas para contar, cheio de comentários para fazer, mas antes de mais nada, dar aqui as boas-vindas, obviamente, ao nosso painel habitual. Pedro, folgamos todos em saber que estás melhor, bem-vindo uma vez mais. Obrigado, cá estamos, de volta, de regresso. Já tinha saudades. Vamos a isso. Já tinha saudades. E Castro, boa noite para ti também. Pergunto-te se estás pronto para o programa desta noite. Prontíssimo, boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite Pedro. Estive agora a apanhar as bolas de golfe que chegaram aqui a Rio Tinto, não sei, houve alguém que me deu o golfe e as bolas Também está ali agora. E portanto, não nos chega tão longe. estive aqui a apanhar as bolas, estava no meio da rua. Mas fico satisfeito que o Pedro já esteja a 100% e a carburar e, portanto, esteja aqui connosco. Deixa-me só agradecer, Mariana, agradecer esta camisola linda que eu tenho. Deixa ver se consigo filmar isto aqui de maneira diferente. Aqui com o símbolo em dourado, esta camisola vintage do Sporting, oferecida pelo meu amigo João Dias. Uma das coisas boas que nos traz realmente o Twitter, as redes sociais, o Sporting 160 é realmente as amizades. E, portanto, agradecer ao João e também mandar um abraço para o Joca77, que tem feito um trabalho fantástico no Twitter a pôr vídeos antigos. Ele, o Gustavo, o Cantinho Moraes, o Sporting Vintage, têm feito um trabalho brutal nas redes sociais. Eu, às vezes, nem consigo fazer RTs a todos, mas é uma qualidade brutal nos vídeos para recordar gols antigos e momentos históricos. E, portanto, para eles, um grande abraço da minha parte. E se estão entregues e obviamente retribuídos com toda a certeza. Antes ainda de irmos aqui ao programa, obviamente deixar um obrigado a todos os nossos patronos pelo apoio que nos têm dado em ajudar-nos, obviamente, a continuar com tudo aquilo que é, neste momento, as manhãs do Castro, que é aquilo que mais se ouve no Patreon do Sporting 160. E também deixar aqui uma nota, não está esquecido, não temos falado no assunto, mas o nosso grupo do Discord continua a existir e está disponível para todos aqueles que quiserem fazer parte. Corrijo-me se eu estiver errada, Pedro, mas os links de ambos os programas, digamos assim, quer do Discord, quer do Patreon, estão disponíveis nas nossas redes sociais, Sim, certo? são os mesmos e mantêm-se os mesmos, e depois eu posso colocar outra vez nas redes sociais, mas sim, são os mesmos. Pronto, e mantém-se, e cá estaremos à vossa espera, teremos todo o gosto aqui em receber-vos no nosso grupo do Discord e ter-vos também como nossos patronos. Vamos então aqui ao programa. Ora bem, Pedro, na passada quinta-feira o Sporting jogou com o Aberdeen e bastou um golo para garantirmos aqui a passagem. E ainda assim a exibição ficou muito aquém daquilo que era esperado. Tu viste o jogo, pergunto-te o que é que te apraz dizer sobre o assunto. É para me dizer que cumprimos com o objetivo principal. Eu diria que o Sporting nestes primeiros jogos, terá como principal objetivo vencer os jogos, e no caso particular da Liga Europa, com uma importância acrescida, não só pelo aspecto financeiro, como também depois, porque numa eventualidade não nos qualificarmos no próximo jogo, como ser na quinta-feira contra o LASC, seria já um primeiro objetivo que estaria a cair, quando se espera no mínimo, que é aquilo que se espera no mínimo quando o Sporting está na Liga Europa, que atinja os oitavos de final, pelo menos, os oitavos, ou seja, a primeira fase a eliminar a seguir à fase de grupos. Pelo É isso menos. que se espera, no mínimo, pelo menos isso, e quase em grande parte dos casos, que conquista até o primeiro lugar do seu grupo, da forma como estão feitas as competições europeias atualmente. Depois iremos ter mais uma Liga Europeia e as coisas poderão mudar um bocadinho, mas neste momento é isso. O jogo não foi não foi, obviamente, não foi um grande jogo. Não foi um grande jogo, mas também foi muito diferente do que vimos ontem, e depois já vamos falar do outro. Mas Exatamente. cumpriu. O Aberdeen, apesar de tudo, era uma equipa que já vinha com 8 jogos, alvalade, uma equipa mais rotinada, um bocadinho melhor preparada fisicamente. Obviamente é um adversário fraco, muito no jogo de bola parada e típico, obviamente, do futebol daquele país, mas não sendo um futebol agradável, porque não o foi, que não o praticamos. também, e dadas as condicionantes que estamos a ter devido à pandemia e tudo aquilo que está a acontecer, e ainda em relação às lacunas que continuamos a ter, pelo menos ali um ou dois casos, acho que cumprimos os mínimos obrigatórios e não me parece que em algum momento tenhamos, enfim, houve alturas que se pensava isto ainda vai acontecer Sporting, não aconteceu Sporting, nem no Paços Ferreira aconteceu Sporting e nós não sofremos nem golos em nenhum dos jogos, que é uma coisa que, por exemplo, não era normal no Sporting nos últimos anos, o ano passado sofremos dezenas de golos. E portanto, cumprimos sem deslumbrar, também não deslumbramos ontem, mas a coisa ontem já foi muito diferente, e eu vou repetir uma coisa que disse num outro podcast e que faço de futebol com dois amigos do Porto e do Benfica, e vou continuar a repetir. Eu quero que o Sporting seja campeão, é óbvio, eu quero que o Sporting ganhe os jogos todos. Eu não acho que o Sporting seja o candidato número um a ganhar o título, acho que ninguém acha. Porto e Benfica já mostraram, até pelas exibições que fizeram, que estão aí com equipas bastante interessantes para o nível nacional, depois lá fora é outra coisa. Agora também ainda não apareceu o Super Braga, que toda a gente andava a falar, dois jogos, duas derrotas, também ainda é cedo. E eu continuo a achar, e era isso que eu ia dizer, que provavelmente Ruben Amorim é o que ainda vai segurando esta direção, e depois mais à frente temos tempo a falar do que aconteceu no fim de semana. Agora, não foi um grande jogo, vamos ter que jogar muito mais, e porque já fizeste aqui o gancho para o LASK, vamos ter que jogar muito mais. Vem aí uma equipa que neste momento é o terceiro lugar do campeonato austríaco, que marcou muitos golos, mas no campeonato austríaco leva 5 golos nos 3 jogos, mas é uma equipa que está no terceiro lugar, é uma equipa fisicamente também muito forte, muito, tecnicamente muito melhor que o Aberdeen, vai nos dar mais trabalho, não tenho dúvida. Estou em crer que o Sporting, se jogar um pouco mais ainda do que o que jogou em Paços Ferreira, tem capacidade e tem a obrigação, em Alvalade, de vencer o LASK e seguir para a fase de grupos. E que digo já que é uma pena não podermos ter público, porque se pudéssemos ter público nos estádios, eu na quinta-feira ia a Vila de Conde ver o Rio Ave com o AC Milan, e isso era claro, certinho, eu e o Castro já tínhamos isto, era certinho, íamos ver, porque é uma pena vivermos um período tão triste de estádios vazios e ainda não ser possível ver adeptos no estádio, e ter a possibilidade do Milan vir ao Estádio dos Arcos, e que era um jogo que íamos ver com toda a certeza, nem que para isso tivéssemos que acompanhar o Sporting no telemóvel enquanto víssemos o Rio Ave com o Milan, mas na quinta-feira temos que fazer obviamente um pouco mais do que o que fizemos com o Aberdeen, e estar preparados para um embate físico mais duro, de uma equipa que vai certamente pressionar mais, ao contrário do que aconteceu com o Aberdeen, e com os lances de bola parada e pouco mais, e algumas jogadas em... chute para a frente, exatamente, kick and rush, vamos por ali fora, mas eu acredito que é possível passar, e tem que ser essa a nossa obrigação, porque senão vamos já aqui hipotecar um dos primeiros objetivos, e se a coisa já não está muito, muito verde, ao verde, ao rosa, para os lados de quem dirige o Sporting, uma eliminação na quinta-feira é uma machadada um bocadinho forte. João, e pegando agora aqui na frase do Pedro, e obviamente e bem, um futebol tão triste sem adeptos. Nós o ano passado jogámos com o LASK, que vencemos em Alvalade, perdemos na Áustria. Tu que és o mestre da análise tática de todas estas situações, pergunto-te se, primeiro, se o LASK mudou muito a equipa face à equipa que tinha o ano passado, e em segundo lugar, se podemos ter a vantagem de jogarmos em casa, né, esta eliminatória. Temos sempre vantagem de jogar em casa, embora a falta, a ausência do público nos tire essa vantagem, não é? Ou diluir essa vantagem, porque obviamente com o público seria um bocadinho diferente. No entanto, obviamente estamos habituados a jogar Alvalade, a treinar em Alvalade, e portanto é sempre uma vantagem. Recordar que o LASC, o ano passado, deu-nos um banho de bola em Alvalade. Nós ganhámos 1-0 com, se calhar, daqueles jogos que em 10 acontece 1. Portanto, se jogássemos 10 vezes com o LASC, ia acontecer o que aconteceu, porque o LASC deu-nos um banho de bola, mostrou muita maior capacidade de pressão, maior capacidade de circulação de bola, mais técnica. E temos que ressalvar é que o Sporting, o ano passado, jogou com o Mathieu, a Acuña e Bruno Fernandes nessa equipa, e portanto, levámos um banho de bola. Este ano o LASC está mais fraco, também temos que dizer, serão alguns jogadores. Obviamente que as boas exibições do LASC, o ano passado, despertaram o interesse de alguns clubes, portanto, saiu alguns jogadores do LASC. Eles estão efetivamente mais fracos em relação ao ano passado, mas é um, como o Pedro já referiu e bem, e analisou bem, portanto, são muito mais fortes que os escoceses. Se as pessoas estão à espera, não conhecem o LASC e vão ver só os resultados do ano passado e ganhamos em casa e estão tranquilas, não estejam, porque o Sporting vai sofrer muito na quinta-feira para passar. Agora, obviamente que temos toda a obrigação do mundo de passar, o Pedro já referiu isto e elencou bem. É um momento complicado para a direção, e vamos falar disso mais à frente. Foi mostrado um cartão amarelo alaranjado à direção do Sporting, na AG, e, portanto, uma ausência das competições europeias, além do aspecto desportivo, que é sempre importante e fundamental, é verdade que temos um aspecto económico também, porque isto da Liga Europa pode nos dar cerca de 6 milhões. E 6 milhões nesta altura, pronto, já dava para pagar o Tabata, não é? Ou Pedro Gonçalves. 50%, atenção. Só 50%. Uma correção, nós ano passado ganhámos 2-1 ao LASC, tivemos a perder um 0, não foi um 0. Eles falharam incrivelmente o 2-2 no fim. Exatamente, é isso. Essa e correção. Ao lado na primeira parte, nos primeiros 30 minutos, se tivéssemos a perder 3-0, era um resultado justo para o LASC. Posto isto, o que nós vamos ter que fazer é um bocadinho diferente daquilo que fizemos agora nestes dois jogos, porque vamos ter o Paços Ferreira aqui, eu achei que foi, fazendo aqui uma ponte, só uma comparação, o Paços Ferreira deu para treinar um bocadinho melhor o que vai ser o LASC, porque pressionava muito melhor com os escoceses. Os escoceses alugaram o meio campo. Aliás, eu adivinhei perfeitamente o que é que eles iam fazer. Exatamente. O bloco baixo, outra vez para a frente, e adivinhei que ia ser o Tiago Tomás a marcar o golo, por exemplo. E portanto... Jogaste no Euromilhões, João Castro? Jogaste no Euromilhões? Não, não esquecimos de jogar. Devias. E por acaso ontem ia pôr que o marcador do gol ia ser o Giovanni e depois esqueci-me de pôr. Mas pronto, agora não adianta que já vai estar. Mas por acaso tive a sensação que ia o Tiago Tomás. E porquê é que também tive essa sensação? Porque o Tiago Tomás, apesar de ontem ter falhado dois golos, ou ter falhado um e depois ter, não ter endereçado bem a bola, não ter endereçado a bola toda ao Nuno Santos quando podia o ter feito, é verdade que daqueles que jogaram na frente, ele e o Giovanni são os que têm mais golo. E faltam homens golos ao Sporting. Já referi isso aqui várias vezes. Faltam homens golos ao Sporting. Depois podemos falar mais à frente do Tabata também, se quiseres a minha opinião. Mas faltam homens golos no Sporting. E faltam homens golos de modo que, por exemplo, Ruben Amorim, Mariani, fazendo aqui uma breve análise, tem colocado-se parar no banco. E isto para mim é uma mensagem interna para a administração do Sporting a dizer falta um ponta-lança. Isto é claramente, para mim, uma mensagem de Ruben Amorim. O sistema funciona melhor com o Giovane, dá mais apoio, faz terceiro homem, podemos ver pelo lado tático, mas a verdade é que também é uma mensagem inerente e interna para a administração do Sporting, é claramente a dizer, falta um avançado, e se calhar se parar comigo vai ser suplente, portanto, ou me dão aqui um avançado, que eu acho que poderá vir até o final de janela de transferências, que é dia 6 de outubro, ou então vai jogar com o Giovane, portanto. Eu acho que é uma mensagem muito forte de Amorim para a estrutura e vamos ver. Eu acho que há aí um jogador italiano que está na calha, vamos ver se confirma. Já agora deixa-me eu perguntar-te, João, quem é o jogador que pode fazer a diferença frente ao LASC na próxima quinta-feira? E depois queres o número 0 a milhões, não é? eu acho que também depende, Mariana, dos jogadores que possam recuperar, não é? O Pedro Alcado referiu o Pedro Gonçalves em termos de transferência, mas acho que era um jogador também que podia ser importante para este tipo de jogo. O Sporting vai ter que ter um jogo de paciência também, não podemos ir à maluca pressioná-los, também não temos equipa para isso, e podemos falar mais à frente do meio campo, que continuo a achar que Matheus Nunes e Wendel não combinam de todo, não é o meio campo ideal para o Sporting, aliás, viu-se nos primeiros minutos, depois o Paços Ferreira esteve ali, algumas situações que apanhou-nos em contrapé e realmente podia nos ter causado alguns problemas se tivesse jogadores com mais qualidade no transporte de bola e na decisão no último terço do terreno. Como não tiveram, o Sporting aproveitou e defendeu bem. Como o Pedro referiu, sofremos 0 golos, o que é bom. Podemos falar depois do jogo aqui do Paços Ferreira à frente e eu dou também a explicação tática do que eu vi do jogo. Mas portanto, falta-nos aqui, quanto a mim, alguns jogadores que podem ser decisivos para o jogo, mas acho que nesta altura há dois jogadores decisivos para o futebol do Sporting. Eu diria três, mas neste caso dois, que são realmente os alas, Nuno Mendes e Porro. Ontem empurraram a equipa completamente para a frente e ofensivamente, e depois Vendel acompanhou-os na segunda parte com uma bela exibição. E pegando precisamente no jogo contra o Paços de Ferreira, Pedro, o Sporting que foi até ao estádio Capital do Móvel, foi até à Capital do Móvel e venceu por 2-0. Um gol do Jovane com um lance muito, muito dividido em termos de opinião. Não, passo para a frente a discussão, Mariana. Eu acho que o João já, na opinião dele, acha que não é. Eu por acaso acho que é. Sinceramente, não é relevante, sinceramente. Tem que haver um critério uniforme, não é, Pedro? Sim, é um bocado por aí. A única coisa que eu vou dizer sobre a arbitragem é que o Fábio Veríssimo é um árbitro fraco. Mediano para fraco. Não tem critério, e o João falou agora no critério, nós aos 45 minutos já tínhamos 4 cartões amarelos, terminamos com 6 cartões amarelos. Se na primeira parte há pelo menos 2 que são justificados, tenho muitas dúvidas nos outros 4, e a questão é que, eu já nem estou aqui a colocar agora em causa se nos está a prejudicar a nós e a facilitar os outros ou não, é um árbitro fraco, é o espelho do que é a arbitragem em Portugal, não há critério, não querem ser protagonistas, não conseguem manter uma qualidade do seu trabalho ao longo destes tempos. Podemos discutir se é penalti ou não. Eu sinceramente, para mim é, a questão do penalti mudou muito com a última alteração na lei, na regra, e portanto, para mim, é penalti, mas não, acho que isso nem merece discussão, quer dizer, não merece discussão, porque eu já sei que daqui, se calhar para a semana, vai acontecer um contra nós, depois a seguir vai acontecer outra vez contra nós, e depois outro a favor, e eu acho que não, o problema do Sporting, antes de nós acharmos que o problema do Sporting são os árbitros, ou é a arbitragem que nos... Em 15-16... foi uma coisa. Agora, nos últimos 3, 4 anos, não são os árbitros que nos colocaram em... Não foram os árbitros que nos colocaram em quarto lugar o ano passado. E, portanto, para mim, isso é irrelevante desse ponto de vista. O árbitro é fraco e é o espelho do que é a arbitragem em Portugal. O que eu vi ontem foi... O Sporting voltou a não sofrer golos. Para mim, uma coisa muito interessante. Voltou a não sofrer golos. Não houve um único remate enquadrado do Paços de Ferreira. Outro pormenor que é muito importante. O João disse já para mim aquilo que foram duas exibições, uma perfeitamente já normal e que nós já estamos a encaixar com relativa facilidade no Nuno Mendes. Duvido que faça mais do que esta época em Alvalade. É um jogador absolutamente, para já, fantástico, tem estado 18 anos, cruza bem, sentido de oportunidade, vai para os lances como se já estivesse em campo há anos e anos na equipa principal. E depois, muito importante, porque o Sporting atualmente assenta, o Sporting de Ruben Amorim, na minha modesta opinião, assenta em três pilares. A juventude, que está a ser aproveitada não só pela questão da questão financeira, mas também, obviamente, aproveitar uma quantidade de jovens que têm capacidade para subir à primeira equipa. Depois, em alguns jogadores de qualidade que já de aposta ao futebol. Estão a dizer que está a imagem parada, mas nós aqui estamos... Já congelaste e já voltaste no entretanto. Ah, então pronto, ok. Pronto, então é que eu aqui não dei conta. Estavas a falar do Nuno Mendes e o Nuno Mendes congela todos os atacantes. Pai. Exato, o Nuno Mendes gela tudo e não há hipótese de dar a volta dele. Mas os tais três pilares, portanto, os jogadores jovens, jogadores que nós falamos aqui várias vezes, porque é que não íamos ao mercado nacional buscar jogadores que tinham importância, como é o caso de Pedro Gonçalves ou de Nuno Santos, e fomos buscá-los, e depois alguns jogadores com alguma experiência, como é o caso do Adam, eventualmente também do Fedal, pronto, e eu acho que a equipa está construída assim. Já agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Adam, que foi a grande novidade para a baliza, o Castro disse ao longo de muitos anos. Eu acho que não é novidade. Eu acho que não é novidade. É a passada que o Max precisava. Já falamos disso. Eu acho que não é novidade. Segurou a titularidade? Aqui a questão, eu acho que Adam não foi novidade ser titular. Nós, o ano passado, falamos várias vezes da importância que era ter um guarda-redes na equipa, titular ou não, de preferência que lutasse pela titularidade, com experiência, com maturidade, porque Max, que é um excelente guarda-redes, que já foi nosso convidado aqui, que contou a história da forma como chegou ao Sporting, tudo isso absolutamente fantástico, acho que tem muito a ganhar com o guardião espanhol e que... parece-me que está a trazer alguma segurança defensiva muito interessante ao Sporting. Ontem, se dividirmos a equipa em defesa, média e ataque, o setor defensivo teve todo muito bem. Adam teve bem, apesar do pouco trabalho que teve. Neto não comprometeu, esteve bem. Coates, numa excelente exibição, patrão da defesa, pode estar claramente a assumir um lugar que antigamente estava mais associado ao Mathieu. E muito bem, Fedal na assistência para o segundo golo e com boas incursões ofensivas e depois ali, não só depois a ajudar este trio, o Porro e o Nuno Mendes, mas aí já mais na parte média, mas eu acho que aí o Sporting esteve bem. E portanto, isto para dizer que Nuno Mendes e Porro ontem foram absolutamente fundamentais na equipa de Sporting e naquilo que nós fizemos. Não fizemos um jogo deslumbrante, não estamos aqui, não me parece nem de sombras que obviamente estou aqui já a pensar que vamos ser campeões e que vamos ganhar tudo, não, nada disso. Acho que Ruben Amorim tem que ser, nesta altura, tem que apresentar uma equipa um pouco resultadista. Temos que ganhar confiança, temos que ganhar moral e a seguir, obviamente, procurar as exibições para não acontecer aquilo que aconteceu em Kaiser, que ganhamos vários jogos, alguns sofríveis, mas tiveram 8 vitórias seguidas e não sei o que mais, e nós sabemos quando estamos a jogar pior ou quando não jogamos bem, estamos mais próximos da derrota. E eu acho que foi isso que se viu ontem. Viu-se ali, viu-se uma boa entrada do Nuno Santos, viu-se um Daniel Bragança que provavelmente... na quinta-feira mereceria ser titular, até fruto desta gestão física que temos que fazer. Aquilo que o João já disse muito bem, a aposta em Tiago Tomás, Vieta e Jovane, por detrimento de Sporar, e será para já esse o nosso trio atacante, ou a variação há de eventualmente o Vieta mudar ali, mas não vai ser o Sporar o ponta-de-lança, e provavelmente vão andar à procura de alguém, e eu acho que a equipe, e depois Wendel, que o João disse muito bem, subiu muito na segunda parte, é um jogador que equilibra bem, o Sporting tem ali alguma dificuldade no início da construção do jogo, Pedro Gonçalves entra de caras a titular na equipa, e eu acho que nós pelo menos, e agora ia dizer aqui, e falta perceber Palhinha se conta ou não para esta equipa. Acho que há aqui matéria-prima para ser trabalhada, e ontem ficou uma exibição, como se calhar não vimos o ano passado, com esta calma e sem nunca pensar. Eu nunca, ontem vi o jogo completamente descansado e nunca pressenti momento algum. Acho que foi o João que até fez um tweet na altura quando o comentador da Sport TV disse que ele arrematou e quase que era gol, assim que vai ser a bola passou no fio. Aquilo foi até assim um bocadinho surreal. Não acho que, sem deslumbrar, já jogamos melhor do que o que jogamos contra o Aberdeen, e eu até diria que se calhar este Paço Ferreira até tem equipa para ganhar o Aberdeen, e pronto, e agora vamos ter que fazer melhor na quinta-feira, e esse vai ser um teste, e nós vamos entrar aqui num período que vai definir um pouco os próximos tempos de Ruben Amorim, porque temos a passagem para a Liga Europa, jogo importante, depois temos Portimão, recebemos o Porto e vamos a Santa Clara. Menos recebemos o Gil Vicente na recuperação do jogo da Taça. E depois o Gil Vicente. Portanto, temos aqui, exatamente, temos aqui um conjunto de jogos que vão, de certa forma, mostrar o que é que esta equipa tem de capacidade, além daquilo que o João há pouco disse, o mercado fecha dia 6, fecha dia 6 e até lá, entretanto parece que o Tabata está mesmo fechado, já há um post no Instagram, ou acho que é no Instagram, ou no Facebook, onde foi o Rui Chaves disse aqui há pouco, em que ele já se despede do Portimonense, tudo leva a crer que vai mesmo para o Sporting, e portanto, pelo menos, parece-me haver aqui alguma matéria-prima para fazer qualquer coisa de diferente do ano passado, e temos, além disso, um pouco mais de soluções, que era aquilo que o ano passado nós dizíamos muitas vezes, olhávamos para o banco, e o que é que ele vai fazer? Vai meter o quê? Não tem ninguém para meter, aquilo não vai mudar nada, e eu acho que desse ponto de vista, pareceu-me, foi isso que eu olhei para o jogo de ontem, desta exibição que acabou por ser uma exibição consistente, não foi aquela coisa de só jogamos 45 minutos ou só jogamos 30 ou só jogamos, não, foi consistente ao longo dos 90 minutos com momentos melhores ou piores, mas acho que pelo menos conseguimos vencer, conquistamos estes 3 pontos sem grandes problemas. João, tu há pouco estavas a dizer que o Wendel e Mateus não são propriamente a melhor dupla para o meio-campo do Sporting. Achas que Palhinha, quando recuperar, pode vir a ser uma melhor solução? Eu acho que sim. Acho que Palhinha vai entrar de caras a titular no Sporting por 2 motivos. Primeiro, porque conhece muito bem como é que Ruben Amorim gosta de jogar. Depois, porque Ruben Amorim, o inverso, conhece-o muito bem. Depois vai dar outra garantia defensiva e vai proporcionar ao Wendel libertar-se muito mais para as ações ofensivas. E foi isso que mudou ontem na segunda parte. Quando o Wendel foi colocado numa posição mais adiantada do terreno, em vez de estarem a jogar os dois em paralelo, o Sporting ganhou com isso. E, portanto, eu acho que claramente Palhinha vai ser a solução para o meio-campo, embora na pré-época, eu sei que Palhinha jogou um jogo e toda a gente adorou o jogo de Palhinha, mas o Sporting jogou contra 10 nesse jogo, porque foi expulso um jogador adversário. Portanto, ainda há algo que também temos que testar bem. O meio-campo que eu gostei mais de ver na pré-época foi, por acaso, Matheus Nunes e Daniel Bragança. Por acaso, foi o meio-campo que eu gostei mais de ver na pré-época, mas em termos de jogos, a doer, vamos ver, mas claramente para mim vai ser Palhinha e Wendel, pelo menos para o ranking. Em relação ainda ao jogo de ontem, Mariana, de referir aquilo que o Pedro disse, nós referimos aqui que Max precisava realmente de um colega que fizesse lutar mais ainda do que a luta pela titularidade, mas dissemos que claramente o Ruben Amorim queria um guarda-redes que jogasse melhor com os pés, e claramente a Adam joga melhor com os pés que Max, não há que escondê-lo, há que dizer aqui com toda a frontalidade, joga muito melhor com os pés, e portanto há outro tipo de segurança quando o Sporting tem o posse de bola e o Sporting joga em termos de posse e organizar a partir de trás. E por isso, Adam, só esses jogos corressem mal a defender propriamente a baliza, obviamente quando Max tivesse bom ia ser titular. Assim sendo, e não sofrendo golos, o Ruben não vai mudar. Portanto, até a indicação em contrário ou alguma falha de Adam será o titular. Depois de referir aquilo que o Pedro disse do Coates, realmente tem ganho outra importância, há que salientar que a melhor coisa que aconteceu ao Coates no Sporting foi o Sporting ter mudado de sistema de jogo. Portanto, com estes três centrais, e a jogar no centro, o Coates ganhou outra preponderância e ganhou outra qualidade a jogar, porque joga bastante melhor naquela posição. E isso tem-se notado. E de salvar que o Coates, se eu não me engano, é o terceiro central mais goleador da história do Sporting, só atrás de... estou-me a esquecer do nome, acho que foi o Sporting Tático que pôs isso, tipo César e Beto, pronto. Coates é um dos top 5, pelo menos, está de certeza, nos centrais goleadores com a camisola do Sporting. E o Pedro já referiu bem e isso, combinou bem com o Fedal. Fedal teve bem, Neto não comprometeu, dá-me sempre suor aos frios quando ele tem a bola. Mas neste caso não comprometeu e jogou bem e teve muitas interseções curiosas e pertinentes ali. Depois, obviamente, já falei. Deixa-me só interromper-te aqui e aproveitar o facto de estares a falar em Fedal dar-nos suores frios quando toca na bola. Não, Neto, não falei. Neto, era Neto, não é Fedal. Eu percebi que era o Fedal, por isso é que eu tinha falado com o Neto agora. Não, Neto é que dá-me suores frios quando ele tem a bola e quando faz aqueles passos ali à beira da baliza, dá-me suores frios. E já agora deixa-me perguntar-te, Nuno Mendes e Bragança? Nuno Mendes eu acho que o Pedro já resumiu, portanto, eu escrevi um tweet é que eu acho que o Nuno Mendes vai pagar, neste caso, vai pagar o Ruben Amorim, vai pagar o Pedro Gonçalves, vai pagar o Tabata, vai pagar a luz, a água, as gameboxes não vendidas. O gás. Vamos ser sinceros, se o Ruben Amorim foi vendido por 58 milhões, vamos ser sinceros, o Nuno Mendes, com aquela qualidade, aos 18 anos, pá, ok, que é meio de milhões, eu percebo, e tem muito a ver com os fluxos também do clube, até por causa do fair play. Fair play, claro, exatamente. E pronto, tem tudo a ver com isso. Pá, mas Nuno Mendes, não é? Quando se vê clubes ingleses a darem balúrdios balúrdios, como o Manchester United, por exemplo, aqui do Pedro, dá por alguns jogadores. Ou o Manchester City agora para o Ruben. E vemos aqui o Nuno Mendes, com esta qualidade. O Nuno Mendes tem que valer para 80 milhões para cima, não é? Se vamos a fazer em termos comparativos. Agora, em relação ainda a Daniel Bragança, mostrou a qualidade que nós temos aqui. Nós temos na pré-época que Daniel Bragança tinha que estar no plantel. E o Ruben Amorim, pelos vistos, tem a mesma opinião, e graças a Deus. Porque aquela qualidade, aquele talento, não está no plantel. O Bragança entrou e mostrou a qualidade e segurou ali o jogo. Quando Passos Ferreira estava mais arrebitado com as alterações que fez, a mudança também estrutural do Ruben Amorim, via telemóvel ou de Manuel Ferro, que foi meter o Daniel Bragança a tirar o avançado de centro e jogámos um bocadinho mais atrás, o Daniel Bragança ali como terceiro médio, basicamente. A verdade é que mostrou toda a sua qualidade. E, portanto, o Daniel Bragança só surpreende aqueles que não conhecem o talento do seu futebol e achavam que não tem intensidade e não tem físico. Pá, tretas, meu. O Messi também não tem físico e é o que joga. Não, isso é ali que interessa, é muita atitude, a cultura tática. Tem muita cultura tática, dá linhas de passe, sabe posicionar. Às vezes não é preciso ser muito forte fisicamente para roubar bolas, é preciso saber estar no sítio certo. E isso acontece com o Daniel Bragança e, portanto, fico muito satisfeito por Daniel Bragança ter jogado. Ter jogado muitos minutos, jogou quase a segunda parte toda, e tinha mostrado a sua enorme qualidade. Depois, há que destacar Porro, porque havia muita gente com dúvidas sobre Porro, e Porro é um grande upgrade em relação a Ristovski. E, portanto, aqui o que o Sporting consegue é ter do lado direito alguém que sabe atacar tão bem como no menos do lado esquerdo. Isso dá-nos uma capacidade de poder jogar por dentro ou por fora com qualidade, com esses jogadores, que nós não tínhamos, porque nós normalmente estávamos coxo, tinha que ser no momento de tudo para aquele lado, e obviamente as equipas perceberam isso. Quando a bola chegava a Ristovski, que era pressionado, ele passava para trás ou para o lado. Aqui não, Porro muitas vezes passa por adversário, é muito forte no 1-1, é muito forte lá na frente, é muito incisivo. E, portanto, temos aqui um verdadeiro reforço, Porro, que nos vai permitir, obviamente, ter outras soluções. Depois, já falei do adiantamento de Wendel, e depois lá na frente, Pedro, estamos a esquecer que Jovane teve lesão muscular, portanto, não sabemos se vai jogar, pois, pode não jogar. João, deixa-me só dizer-te aqui, que há pouco estavas a referir, e só para esse facto que é importante, o Coates é o quarto central mais goleador da história do Sporting, com 17 golos e 11 assistências, tem 202 jogos pelo Sporting e apenas teve lesionado em 3 jogos. Foi o tal tweet que tu referiste do Sporting Tático, só para ficar aqui a informação completa. Agora deixa-me só anunciar, e já é público, o Sporting 160 versão inglesa, portanto, no próximo quarta-feira, no podcast deles, vão ter o nosso MVP do basquete, o Travant Williams. Exatamente, portanto, um grande convidado. Vai ser um programa incrível. Sem dúvida. E sem dúvida que todos têm que ver, porque realmente é um jogador fabuloso. Obrigado aqui ao Rui Chaves por ter colocado aqui essa informação. E eles acabaram de colocar no Twitter. Sim, nós já sabíamos, mas eles acabaram de colocar agora no Twitter, exatamente. Em relação ao resto do Sporting, só para concluir, Mariana, que é sobre o jogo também, para concluir, porque temos outros assuntos. Só para concluir, realmente essa variação que pode ocorrer na quinta-feira, se não jogar Jovane, pode jogar Sporar. Mas se recuperar Pedro Gonçalves, eu acho que vai jogar Pedro Gonçalves na esquerda, Vieto no meio e Tiago Tomás na direita. Portanto, essa é a minha aposta. Se Pedro Gonçalves recuperar e se Jovane não jogar. João, deixa-me fazer de Mariana agora aqui um bocadinho. E Vieto, como é que tu viste o Vieto ontem e como é que tu vês para quinta-feira? Pronto, o Vieto é um jogador que é muito refinado tecnicamente, mas às vezes é um jogador que parece que nós tínhamos que estar sempre a dar-lhe dois patos de talos para ele acordar. Às vezes há momentos que eu acho que ele está ali a dormir em campo. Juro-te, eu vi ali há momentos que ele está ligado à corrente e corre para trás e procura bem espaços, mas depois há 20, 30 minutos que o Vieto desaparece do jogo. O Vieto tem lá dois pormenores muito bons, que é o passo para... tem lá um passo de calcanhar fabuloso, tem outra desmarcação também muito bem feita, mas lá está, é um jogador que precisava de estar mais ligado à corrente, Pedro. Aqueles jogadores que desaparecem muitas vezes no jogo. E na quinta-feira, que eu te digo, se não jogar Jovane, eu acho que o Vieto vai jogar a 9. É falso 9, obviamente, que ele vai andar sempre à procura de espaços, mas para mim será essa opção caso o Jovane não vá a jogo na quinta-feira. Acho que Vieto garante assim a sua titularidade na quinta-feira. Agora, em relação ainda ao último jogador que eu queria aqui mencionar, que era importante, que o Pedro já referiu, foi o nosso ala direito no final do jogo, que foi o Nuno Mendes. Olha, até jogar lateral direito. Até jogar lateral direito. Olha, mais 5 milhões que gajo vale, pá. Pronto, mais 5 milhões. Pá. Vamos ganhar o Euro Milhões com o Nuno Mendes. E nós que prometemos que iríamos falar no assunto à Assembleia Geral que aconteceu no Sporting, mas ainda antes de irmos aos resultados da Assembleia Geral que aconteceu no sábado, vamos então ao áudio e ao resumo. Tu tens calma. Tu tens calma, Mariana, que eu hoje tenho que fazer isto de outra forma, mas sim, vamos às modalidades, exatamente. Tiago Botelho. Do Tiago Botelho, deixem-me lá, deem-me aqui só um bocadinho para pôr aqui o Tiago connosco, vamos ver se isto corre bem. Está aqui o Tiago ao nosso lado e tudo. E agora eu até vou pôr o Tiago em grande e vamos a isto. Pedro, acho que não se ouve. Não estou a ouvir o Tiago. Não se está a ouvir. Então, espera. Meu PC, mas... Não, esperem lá. Quer dizer que eu já fiz as neiras. Já de outra vez. Enquanto estás aí a tentar falar aqui, o Rodrigo Roqueta aqui veio comentar que o Nuno Santos poderá ser hipótese para quinta-feira, ser titular. Faltou-me dizer que o Nuno Santos entrou muito bem também no jogo. Mas eu acho que será, na minha opinião, será aguardado para quando o jogo estiver mais partido para acrescentar poderio físico. Para fazer diferença. Sim, porque é um jogador bastante rápido ali pelo lado esquerdo. Joga melhor no lado esquerdo, como todos já percebemos. E acho que, se calhar, vai ser arma para a segunda parte, principalmente. Agora não sei como é que eu vou pôr o som, mas vou tentar outra vez. Vou tentar outra vez, mas isto, pelos vistos, não está fácil. Porque... Porquê? Supostamente deviam estar a ouvir. Tenta lá. Vocês ouvem? Não. Não estão a ouvir. A imagem do Tiago está, o som não. O som não, porque antigamente isto tinha aqui um botão que supostamente punha o som dos... Acontece em programas em direto. Em direto, mas isto é estranho porque antigamente tinha aqui um botãozinho que... Já acabou. Não, esperem aí, deem-me só um bocadinho que eu acho que já sei o que é. É antes, esqueci-me de partilhar o áudio. Agora já vai dar e agora já vai funcionar. Para a primeira mão. Portanto, vamos outra vez antes. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball deslocou-se até a Roménia para defrontar o Dobrogea Constanta para a primeira mão da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da European League. O jogo terminou empatado a 27 bolas. O início do jogo muito tático e equilibrado. Os romenos são uma equipa dura fisicamente e gostam de mostrar. Fazer lembrar um pouco o Dinamo Bucareste. Ambas as equipas a defenderem num exagero agressivo, marcando bastante o pivô adversário, mas davam um pouco mais espaço para os laterais. Sean Garte e Frankis primeiro e Valdés depois agradeciam e iam tendo sucesso com os seus remates aos 8 e 9 metros. Dobrogeia conseguindo equilibrar, explorando as nossas debilidades defensivas do lado esquerdo da defesa e os contra-ataques puniam os nossos erros ofensivos. Segunda parte com uma péssima entrada em jogo, sofremos um parcial de 5-0, não marcámos nenhum gol durante 10 minutos, devido a muitas precipitações no ataque e pouca agressividade na defesa. O Rui Silva mexeu no jogo, coloca em campo o Theo, o Salvador, o Manel, Gaspar e o Nuno Roque, e a equipa melhorou. Salvador e Roque trouxeram o melhor critério no ataque, Theo e Manel ajudaram imenso na defesa e aos poucos vamos recuperando. Passámos para a frente já aos 27-26, já dentro dos dois últimos minutos de jogo, mas não conseguimos manter a vantagem. Arbitragem manhosa na segunda parte, onde o Dobrogea não teve qualquer exclusão de 2 minutos contra as 5 exclusões que teve na primeira parte. Frankis, com 6 golos, foi o melhor marcador do Sporting, com Manel Gaspar também em destaque com 43% de eficácia e defesa. Valdés, ilusionado na segunda parte e deve ser baixa para a segunda mão. No fim de semana, terceira jornada do Campeonato Nacional, o Sporting recebeu e bateu o ABC por 32-28, com 14-3 ao intervalo. Péssima exibição do Sporting, que fez o mínimo dos mínimos para ganhar o jogo. Estivemos grande parte da primeira parte sempre a perder, há algum tempo da segunda parte com o resultado muito próximo, frente a um dos piores ABCs da última década. O destaque do jogo vai, a meu ver, inteirinho para as declarações do Rui Silva no final do jogo. Espera-se outra reação e empenho já na terça-feira para a segunda mão da European League, frente aos romenos do Dobrogea, porque senão vamos de vela. O Hockey Patins deu início ao Campeonato Nacional, o Sporting deslocou-se até Almeirim e venceu os Tigres por 4-3, com 1-0 a nosso favor ao intervalo. Girão, Romero, Verona, João Souto e Tony Pérez foram os jogadores que deram início oficialmente à temporada do Sporting. Um jogo com duas partes distintas, a meu ver. A primeira, onde sufocámos os Tigres, mas falhámos muito na finalização. A segunda, onde baixámos o ritmo e fomos tentando controlar o jogo, algo que podia ter corrido mal. era importante começar a vencer, porque o Benfica venceu o Futebol Clube Porto nesta jornada e na próxima jornada recebemos no pavilhão João Rocha Oliveirense e neste campeonato não se podem dar borlas. Duas esticadas do meio da rua do Romero, outra do Verona e mais um gol do João Soto. Basquetebol, dois jogos esta semana, a meia-final do grupo C, da fase de acesso aos grupos da Champions League, ambos os jogos disputados em Botevgrado, na Bulgária. O Sporting na meia-final defrontou e venceu o Friburgo Olympique por 84-78. O início de jogo com o Sporting a defender muito bem a zona interior, mas a dar algum espaço para o tiro exterior. No ataque, a intenção era clara, carregar no jogo interior, tirando proveito do Fields e, com isso, abrir espaço para o seu jogo exterior. Acabámos por mostrar a nossa superioridade com o travante em destaque neste primeiro período. Levámos esse bom momento para o segundo período, onde conseguimos aumentar a vantagem, mesmo com as equipas a começarem a fazer bastante rotação dos jogadores. Ótimas percentagens de lançamento, fruto de uma boa defesa e uma boa organização ofensiva, levam-nos a ganhar para o intervalo por 36-50. Após o intervalo, má organização ofensiva, precipitações, baixámos as percentagens de lançamento e o Friburgo recuperou e fez-nos pagar também alguns maus posicionamentos defensivos. Na fase decisiva, Flávio Nascimento colocou em campo uma equipa tremenda em termos defensivos, com o Shaqiri, o Elissor, o Travante, o João Fernandes e o Cláudio Fonseca. Passámos a controlar o jogo, o Travante abriu o livro e guiou-nos claramente para a vitória. Estivemos na liderança do jogo quase durante 39 minutos, pelo que a vitória é mais do que justa. Podia e devia ter acontecido por outros números. Estatisticamente, tudo muito equilibrado entre as equipas. Um destaque individual para Fields com duplo-duplo, com 20 pontos e 11 ressaltos. E Travante Williams com 23 pontos, 7 ressaltos, 4 roubos de bola, numa geral boa exibição coletiva. Na final, defrontámos os bósnios do KK Igokeia e perdemos por 70-64. Num jogo sempre muito equilibrado, mas ofensivamente mal jogado de parte a parte, com muitos falhanços, precipitações, baixas percentagens de lançamento. Este é um exemplo perfeito daquele jogo onde as defesas se sobrepuseram aos ataques. Ambas as equipas defenderam bem a área pintada, o Sporting ia conseguindo impor-se, fruto da sua boa defesa e do seu lançamento exterior. Conseguimos finalmente depois entrar no quarto período a vencer, mas muitas precipitações no ataque e má estratégia deitaram tudo a perder. Já dentro do último minuto falhámos quatro lances livres, terminámos a partida com 47% de percentagem de lance livre, sofremos 19 ressaltos ofensivos, fizemos 19 turnovers que resultaram em 16 pontos do adversário, e quando assim é, tudo isto junto não há milagres. Pena termos perdido desta maneira, porque eu acho que tínhamos equipa para vencer. Agora caímos para a FIBA Europe Cup, que deverá começar só em janeiro, e os destaques individuais deste jogo foram um Travante Williams com 16 pontos e 4 triplos, e John Fields, que voltou a fazer um duplo-duplo, e também para o Jalen Henry, que fez 12 pontos e fez 3 triplos em alturas decisivas. As competições femininas começaram os seus campeonatos. O futebol feminino disputou a primeira jornada e recebeu o Amora, vencendo por 7-0. Era o primeiro jogo da história do Amora na primeira divisão. Isto aí não podia ter corrido pior. Aos 35 minutos já perdiam por 5-0, fruto de uma pressão alta muito efetiva e de uma boa circulação de bola por parte do Sporting. Na segunda parte, o Amora corrigiu a sua saída de bola, libertou-se um pouco do sufoco, mas o Sporting continuou a pressionar alto, embora sem o mesmo discernimento na circulação de bola que teve na primeira parte. Bis de Fátima Pinto, bis de Raquel Fernandes, gols da Nevena, da Ana Borges e um tiraço de Neus Abzugo. O hockey feminino, na primeira jornada, recebeu no pavilhão João Rocha a Stuart Carvalhais e venceu por 6-0. Uma boa entrada no campeonato por parte das Leões, com um bis das gêmeas Rita e Ruth Lopes e um golos da Sofia Moncóvio e Inês Florencio. O voleibol feminino foi até Matosinhos disputar a primeira jornada e venceu o Leixões por 3-1, com os parciais 25-14, 23-25, 19-25 e 20-25. Péssima entrada em jogo, a nossa recepção não estava bem, a Ana Couto era obrigada a passar muito afastada de rede e as nossas atacantes estavam muito marcadas. Houve momentos em que as jogadoras pareceram perdidas e sem soluções. No segundo set, tudo mudou. A equipa acalmou, começou a servir melhor, causou muitas dificuldades ao Leixões e começou a ganhar confiança para os outros momentos do jogo. A Ana Couto teve o trabalho mais facilitado, as atacantes começaram a ganhar ritmo e até o jogo com as centrais começou a sair. O resto do jogo foi, a meu ver, feito em crescendo, com as Leões a mostrarem a sua superioridade no terceiro e quarto set. Grande, grande jogo de voleibol por parte das duas equipas, com momentos de grande sustentação de bola. Se não viram, vão ver, aconselho vivamente. É tudo por agora, saudações leoninas, digas algo. E incrível o resumo das modalidades todas que existiram ao longo desta última semana, e já tínhamos tantas saudades de ouvir estes resumos esplêndidos do Tiago Botalho. Portanto, obrigada, Tiago, até para a semana. Ninos, vamos ao tema central do programa, um dos temas centrais do programa de hoje, Pedro, Assembleia Geral no passado sábado, 3.115 sócios disseram que não ao relatório e contas e ao orçamento. Em termos práticos, e vamos aqui tentar desmistificar tudo isto, foi um não, claro, foi um cartão laranja a esta direção, claro que sim, mas o que é que isto fez? Para já não fez nada ainda. Eu, nesta semana que passou, desliguei-me um bocadinho do Sporting, porque não fiz o programa da semana passada, um pequeno problema de saúde, nada de especial, mas fez-me desligar um bocadinho, e mesmo no dia das eleições não estive, eu só tuitei, acho que nunca tive tanto tempo, há 11 anos que estou no Twitter... Nas eleições na votação, eu há 11 anos estou no Twitter e foi a primeira vez que tive 5 dias sem twittar absolutamente nada, e só à noite, até porque tinha um jantar de aniversário no sábado à noite, vi a votação e só quando cheguei a casa é que olhei para a expressão ou a expressividade que teve aquela votação. Antes de ir aos resultados em termos de sócios, 3 em 4 sócios votaram contra aquilo que estava em discussão, os orçamentos e o passado e o novo orçamento. Em condições normais, Mariana, em condições normais, é óbvio que as pessoas deviam ter ido lá votar o orçamento e votar aquilo que estavam a ser analisado. Isso seria em condições normais, num funcionamento de um clube ou de uma outra coisa qualquer, podia ser de uma assembleia de condóminos, seja o que fosse, do condomínio, iria-se lá votar o ponto de ordem que era aquele para o qual estava definido. O problema é que não estamos a viver um momento normal à conta desta direção. Insiste-se em não ouvir os sócios. Eu já aqui há algum tempo atrás disse várias vezes que esta direção deveria ter convocado uma Assembleia Geral para fazer, como acontece muitas vezes com os governos, uma moção de confiança para perceber o sentido em que estava, ou pelo menos, não é para pôr em causa a legitimidade dos resultados eleitorais que eles foram conhecidos, mas para perceber em que ponto é que estavam. Porque nós sabemos que as eleições são eleitas legitimamente e têm os seus mandatos de 4 anos, mas a verdade é que nós não podemos dirigir um clube, uma associação, seja aquilo que for, sem prestar não só contas e sem olhar e ter a sensibilidade de perceber o que é que os sócios, que são o ativo, a par dos jogadores, os jogadores são os ativos talvez mais importantes, obviamente sem jogadores de futebol e modalidades, mas os sócios têm uma absoluta importância no clube, têm para dizer. Ora, como tudo isto tem sido recambolesco, e entre desculpas e herança pesada, e eu não vou voltar outra vez aos argumentos, e não sei o quê, essa coisa toda que sabemos, é óbvio que os sócios, os 3.100 e não sei das quantas que lá foram... foram única e exclusivamente, usaram estas eleições para eles próprios assumirem que aquilo era uma moção de confiança ou de censura à direção. E foi claro, foi tão claro que o resultado é absolutamente expressivo. O comunicado do Sporting é talvez das coisas mais tristes, mais insossas, mais degradantes, mais... é difícil arranjar adjetivos para qualificar um clube que tem receitas operacionais de 100 e tal milhões de euros, que tem 300 ou 400 funcionários, que é uma empresa com dimensão, que a importância que tem uma instituição de utilidade pública, dar aquela notícia daquela forma, como se quase que fosse... Oh, meus amigos, é quase como se aqui a leitaria da Quinta do Passo, que eu adoro muito, dissesse, oh, meus amigos, olha, agora baixamos os eclairs de 1 euro para 90 cêntimos. Epá, não é a mesma coisa. 75% dos sócios, não estou a dizer dos votantes, não dos sócios, mas dos votantes, foram claros, não foram lá para votar com relação ao ponto de ordem. E mais, Ficou também demonstrado, pareceu-me na minha pequena análise, não consigo provar isto em dados estatísticos, que não foram os brunistas a votar, não foram 3 mil brunistas que foram lá à eleição e que votaram não. Eu conheço muita gente que foi lá votar não porque está farta desta direção e, por exemplo, até nem quer Bruno de Carvalho de volta. Conheço muita gente. Portanto, o que mostra claramente é que esta direção, se tivesse... Havia duas... Para mim, podia ter dois caminhos, vamos dizer-lhe assim, depois daquele estrondoso resultado. Ou se demitia, era um caminho, muitos quereriam isso, ou então a primeira coisa que tinha que fazer era, meus amigos, nós vamos analisar estes resultados e vamos, provavelmente fariam uma nova votação de moção de confiança ou de censura, se achassem que aquilo não teria só a ver com aquilo que é o seu ato de dirigirem o clube, para terem então a certeza que os sócios não os querem lá. Coloca-se sempre a questão, mas vamos outra vez às eleições? Epá, a democracia é mesmo assim, é evidente que se me dissessem assim, eu preferia, eu gostava até que os nossos estatutos não permitissem mais do que dois mandatos de um presidente. Acho que dois mandatos de um presidente é suficiente, nem que ganhasse 8 títulos nesses dois mandatos. Acho que as coisas, mesmo do ponto de vista democrático, acho que faria sentido. Não, eu detesto estas eternizações, nem sei se a palavra existe, no poder, como acontece com Pinto Costa, que só é possível porque ganhou muito, e que está a acontecer com Vieira, a partir do momento em que também passou a ganhar muitos títulos e muitas influências ao nível de outras áreas jurídicas e outras coisas, e financeiras. Mas, para mim, a questão é clara. Esta direção, hoje é segunda-feira, os resultados já saíram na segunda, no domingo, saíram no sábado à noite, fazer aquele comunicado e não dizer absolutamente nada mais do que aquele mísero texto é muito fraco. Se vamos para eleições outra vez, se tivermos que ir, iremos. Se não, obviamente temos que aguentar pelo menos mais 2 anos. Agora, desenganem-se, e acho que foi, para mim, o ponto essencial é que os sócios estão fartos de um trabalho que tem sido feito, que tem sido muito pouco razoável, incompetente até, para dizê-lo em alguns casos, que falhou essencialmente no pilar do programa eleitoral, que era a União. O Sporting está desunido como nunca esteve, e não podem continuar a dizer que a culpa é do Bruno Carvalho, ou que é da herança, ou que é do passado. Esqueçam lá isso. Isso já não é tema de conversa. Aqueles 3 mil sócios que foram lá votar, e não votaram mais, porque se dessem possibilidade a sócios do Norte votar, ou das Ilhas, ou da Madeira, das Ilhas, da Madeira, pessoas do Algarve e do coisa, eu tenho a impressão que teríamos um resultado ainda mais escandaloso se mais gente pudesse votar, nomeadamente aqui no Norte. Não tenho dúvidas, se exprimou para todas as zonas geográficas do país, mas eu não tenho dúvidas que se muita gente aqui do Norte pudesse votar, a coisa teria sido ainda mais esclarecedora do ponto de vista daquilo que é o desastre. Não tomarem nenhuma ilação, ou não tirarem nenhuma ilação política, é uma coisa que a mim me faz uma eu não consigo, faz-me tanta confusão que eu não consigo perceber. Eu já dei este exemplo aqui de quando trabalhei há uns anos numa empresa e não me sentia bem, e eu saí da empresa porque eu não podia mudar a empresa. E, portanto, quando tu te sentes que estás a mais, tu não podes estar agarrado não podes estar agarrado ao lugar. O Rodrigo Roquete diz aqui que eles não vão sair pelo próprio pé. É verdade, eu acredito, e a frase que ele diz é mesmo essa. Eles acham que nós é que estamos errados. E isso é que me faz um pouco de confusão, porque achar que todos nós estamos completamente errados, e que nós é que não estamos a ver a coisa, e que nós não estamos lá, e porque nós não somos não sei o quê, e porque eles é que são os entendidos, isso ainda mostra mais o porquê de que esta gente não consegue perceber o que é que se votou no sábado à noite. Oh Pedro, passa-me a bola. Já agora, mais do que ser mais sintético, o Pedro já falou muito e bem. Eu vou só aqui a pequenos tópicos. Eu organizei isto por tópicos para me orientar aqui um bocadinho. Que é o seguinte, em primeiro lugar, dizer sobre a AG, que é muito fácil. Esta direção não ouve os sócios. E, portanto, os sócios tiveram-se que fazer ouvir. Obviamente estávamos com uma votação de orçamento, mas como não foi possível nem sequer ouvir os sócios durante essa AG, obviamente os sócios fizeram-se ouvir e fizeram uma votação, que é um claro não à direção do Sporting. Ponto final. E, portanto, o que o Pedro estava a referir da direção, isto é muito fácil. Imaginem, a direção do Sporting dentro de um carro, na autoestrada, nós estamos todos a ir no sentido certo e eles vêm em sentido contrário, portanto, eles vêm, que a lei não permite, andar em sentido contrário na autoestrada, e eles lá dentro, uns para os outros, estão a comentar: epá, já viram estes 3 mil malucos que estão aqui a andar em sentido contrário na autoestrada? É basicamente isto que se passa. Eles acham que nós, toda a gente é maluca quando critica a direção, que eles estão a fazer as coisas bem. Eu estou dentro do carro a comentar que cá fora o resto é tudo maluco, estamos em sentido contrário. Como é que eles podem andar na autoestrada em sentido contrário? Não, eles é que estão em sentido contrário na autoestrada. E a questão é mesmo essa, Mariana. Isto aqui é obviamente é uma metáfora para explicar o que eu acho que eles sentem. Eles acham mesmo que estão a fazer as coisas bem, acham mesmo que estão no caminho certo, e portanto estão a comentar entre eles: pá, são malucos lá fora e não os queremos ouvir. E eles não querem AGs. Só estas é que são indispensáveis e são obrigatórias, portanto não querem aos olhos para ouvir, e as pessoas muito bem foram votar. O que eu acho é que muita gente, infelizmente, passa, tem um pensamento igual ao que o Moura Santos disse ontem na Sport TV. Sim. Há muitos sportinguistas, infelizmente, que pensam que o Moura Santos referiu ontem. Porque, e depois há aqui dois pormenores. Primeiro pormenor que o Moura Santos referiu é que havia adeptos que nem sabiam ler os orçamentos. Meus amigos, quantos cidadãos nacionais portugueses sabem ler o orçamento do Estado? E vão votar na mesma. Quantos júris de programas de música estão lá a comentar música e não sabem ler uma pauta musical? Quantos? Certo? Quantos deputados estão na Assembleia da República e não sabem também ler um orçamento? É obrigatório um sócio de Sporting saber economia, saber gestão ou saber contabilidade? Que eu saiba, não é obrigatório. E, portanto, os sportinguistas, como sócios e associados, têm todo o direito de, mesmo não perceberem zerinho de um orçamento, dar voz à sua opinião, seja ela positiva, seja ela negativa, e neste caso foi claramente negativa em relação ao orçamento em chumbar. Depois, segundo aspecto, o Moura Santos, quando fala em escumalha, gentinha, está a falar de consociados, de pessoas que são sócios e pagam exatamente as mesmas cotas que ele paga. O problema é que as pessoas como pensam como ele, não querem saber do clube, querem saber da SAD, porque para eles o Sporting é única e exclusivamente futebol e camarotes. Porque se fosse clube, se interessasse pelas modalidades ou pela dívida que o clube tem à SAD, obviamente não iam 3 mil votar, iam muita mais gente votar. Mas não foram votar porque realmente não interessa. O que interessa é o futebol. O que interessa é o futebol e, portanto, aquilo não interessa. As pessoas não têm que pensar. O objetivo final de pessoas que pensam assim, infelizmente, é que a SAD um dia venha a ser proprietária de alguém. E, pronto, não há AGs, não têm que fazer nada, só ficam sentados à espera dos convites para ir camarotes, à espera das contratações e, pronto, não há clube. Opa, ok, voleibol. Eles querem lá saber aqui dos resumos do Tigas. Eles querem a camarotes e estar ali nas conversatas e nas negociatas lá, nos camarotes e achar que... E no caso do Moura Santos, bom, a receber e a ganhar na Sport TV, porque não está lá de borla, não é? Claro, a receber e a ganhar. Mas eu vou a outros. Vou a Cristóvão e vou também aos Ritas deste mundo para dizer o seguinte. Quando são convidados para ser comentadores, eles quando comentam uma situação destas, têm que comentar pelo lado político do resultado. Não é comentar porque é que as pessoas votam assim e opinar se as pessoas votaram mal ou bem. Quando o Luís Vieira... Quando o Luís Vieira perdeu também a AG do orçamento, essas mesmas pessoas disseram na televisão que foi um cartão amarelo para o Luís Vieira. Mas não disseram que os benfiquistas votaram mal ou bem. Não, comentaram só o ato político. Mas quando eles suportem, vão buscar a porcaria de Alcochete, vão buscar a herança pesada, para comentar e para desprezar a opinião de sócios e adeptos do Sporting Clube Portugal. E é isso que foi feito, Mariana. Esses dois senhores que estão na televisão deviam ter vergonha na cara por opinar sobre a nossa opinião e não comentar os atos políticos ou consequências que adveram ou que poderiam advir de uma votação extremamente negativa para a direção e que podia levar, obviamente, como o Pedro referiu, quando alguém está no poder e vê que está muita gente contra ele, podia, obviamente, demitir-se ou não, achar que vão refazer o orçamento e levar outra vez a votação. Mas nisso opinaram. Opinaram foi a opinião dos sportinguistas. E isso é tentar influenciar os sportinguistas na sua opinião. E isso tem sido feito há 3 anos para cá. Os comentadores que estão nesses programas tentam influenciar a opinião. E depois tiram pessoas como, por exemplo, como o Roquete, para pôr lá o Ribeiro Cristóvão, ou para pôr o Rita, para não haver toxicidade nos comentários. Claro que não há toxicidade. É influência direta nos comentários. E a vergonha que se passou nesses programas, que eu não ouço, mas fui obrigado a ouvir para fazer este programa, é uma vergonha o que se passou. Porque eu nunca ouvi comentarem a dizer que os adeptos do Porto votam mal nas assembleias, ou que os adeptos do Benfica votam mal nas assembleias. Imagine o que é um comentador político na SIC Notícias dizer o povo é todo maluco, é todo chanfrado, porque votou no PS ou no PSD, não é? No dia seguinte estavam despedidos da SIC ou da TVI. Certo. O que eles comentam é as consequências políticas. Se o PS subiu, se o PSD desceu, e porquê, se o líder é bom, se o líder é mau. Mas não. O que eles comentaram ali foi o sentido de voto dos sportingistas. E essa foi a vergonha que se viu ontem nas televisões nacionais. E atenção, que amanhã temos a Assembleia Geral da SAD, às 18h, e já andam aí uns zunzuns que a coisa vai ser animada, não vai ser só votação. Vamos ver. Eu, para já, não quero dizer muito mais. Achas que vão aprovar o aumento dos ordenados? Achas que vão aprovar o aumento dos ordenados? Eu acho é que vão fazer outras coisas. Vamos ver se as fontes são boas ou não. Tu tens acesso ao mesmo que eu, portanto, há de ver a mensagem. Mas amanhã temos a Assembleia Geral da SAD e, portanto, também poderá ser por aí. A verdade é que, repara, nós, o Sporting 160, como nós costumamos dizer, é uma pequena família e, portanto, nós somos uns pouquinhos, uns milhares que ouvem isto no ano todo, não chegamos nem à quantidade de pessoas que ouve o Manuel Moura Santos, ou lá o artista, portanto, nós somos pouquinhos, como são pouquinhos seja o Rugido Verde, como seja o Espartano, como sejam outros podcasts do Sporting, somos pouquinhos. Somos bons, mas somos pouquinhos. Não temos a expressão que era necessário nestas alturas. E, portanto, têm que ser outras pessoas que têm que, se calhar, colocar os interesses pessoais de parte e ajudar a que seja feito qualquer coisa, porque se a direção não consegue tirar uma ilação política de um ato como o de ontem, então têm que ser outras pessoas, o caso do Rodrigo Roquete, que já esteve na televisão, e outros que tantos, independentemente das posições que depois cada um tenha em futuros atos eleitorais, porque isso depois é outro assunto, mas têm que ser essas pessoas que têm voz, em alguns meios de comunicação social, outros em Assembleia Geral da SAD. Eu por acaso, conheço pessoas que compram as ações só para poderem estar, e o João também conhece, para poderem estar presentes na Assembleia Geral da SAD, e não é barato estar presente na Assembleia Geral da SAD, fica-se já a saber, mas tem que ser também, têm que ser outros elementos que tenham a capacidade de ajudar os sportinguistas a pôr isto no rumo certo, porque não chega à direção. Reparem, aquela entrevista do Zenha, antes da Assembleia Geral, aquilo é tão mau, tão banal, tão triste por um clube como o Sporting, que uma pessoa às vezes fica a pensar, mas espera aí, somos nós que estamos sempre a criticar e estamos a ver sempre o mal? Somos nós que não... Nós é que queremos o mal do clube? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Aquela gente está a viver, será que por causa do Covid estão a viver dentro de uma bolha e aquilo é a prova de som e não ouvem nada? E portanto aquilo, estão lá metidos dentro de uma bolha que uma pessoa não sabe e que eles não percebem a dimensão do que se passou no sábado? Isso para mim é que tem sido muito grave, porque eu, quando foram as eleições, a primeira coisa que disse foi: eu em momento algum votaria, nem que fosse da minha família, nem que fosse o meu pai, o presidente, o responsável, a face visível de uma candidatura. A candidatura que tivesse Rogério Alves nunca na minha vida teria o meu voto. E, portanto, nem que fosse o meu pai, o meu tio, o meu avô e a minha família toda lá, os meus filhos e a minha mulher, lá, todos metidos naquela lista. Uma lista com Rogério Alves nunca na vida podia ser, ao dia 2 ou das eleições passadas, ser eleita para o Sporting. E nisso é que eu digo, burros foram os sportinguistas que votaram e que permitiram que eles ganhassem. Independentemente se fosse outros e tivesse agora a fazer, até podia estar a fazer pior ou melhor, não faço ideia. Mas isso para mim é que é um, é que para mim foi o mais grave. Eu respeito sempre, como sempre nós respeitamos aqui quem ganhou, muito nunca insultamos ninguém. Aproveito para dizer que não sou nada a favor. Assumiram que votaram. Exatamente, não sou nada a favor do que se passou ontem na Assembleia Geral. Percebo que quem anteontem, percebo que quem anda à chuva molha-se. No caso do Rui Franco, infelizmente, ele também pôs-se a jeito de uma forma, pá, que quer dizer, nós aqui fazemos críticas. Epá, eu espero que nunca ninguém nos apanhe no estádio do Paz Correia, a coisa, e me lembro de me bater porque eu apoio este ou aquele outro, não sei o que mais. Eu nunca faltei aqui ao respeito a ninguém, dou a minha opinião, aceito se estiver errado, se tiver, e pronto. Ali foi um caso, mas mesmo assim repudio, obviamente, qualquer tipo de ato violento, embora estas coisas, quando se anda à chuva daquela forma, e também vi hoje algumas pessoas que inclusive passaram no Sporting a tentar colar aquilo a elementos de brunismo e não sei o que mais, já chega também esta coisa do brunismo, pá, isto também já é desculpa da desculpa da desculpa. É pá, eu ainda nem sei como é que a Graça Freitas, no boletim diário do Covid, não disse, foi o Bruno Carvalho que trouxe o Covid para Portugal, não sei como é que ainda não aconteceu isso, mas tinha todo esse problema. Lá chegaremos, calhar. Deixa-me só referir aqui uma coisa que referiste bem, e que escapou-me aqui na minha nota, que tu falaste do comentário do Zenha, na entrevista do Zenha, não foi? Tu falaste sim. Eu fiquei chocado quando vi na entrevista do Zenha, como é que um elemento financeiro, a direção de Sporting, critica a direção anterior por um investimento inacreditável nas modalidades, que proporcionou só à atual direção a possibilidade de ser campeã europeia em hockey e em futsal, criticam o investimento, mas depois fazem bandeira de terem sido campeões europeus de hockey e de futsal, quando foi graças a esse investimento que foi efetuado pela anterior direção, e depois, como é que um diretor financeiro diz aquilo quando existe um investimento brutal numa nova modalidade, numa nova secção, que é o basquete? É inacreditável. É a mesma coisa que eu vi-me queixar aqui do meu orçamento familiar e dizer, pá, não tenho mais orçamento, quem estava aqui, era a minha esposa que geria, ela geria mal aqui o meu orçamento familiar, agora sou eu que vou gerir, vou já comprar uma PS5, uma PlayStation 5. Estou-me a queixar, mas ao mesmo tempo já estou a gastar dinheiro. Epá, é surreal. Acho que, ao ler aquilo, eu fiquei espantado. Só vi realmente pedaços de entrevista e fiquei espantado como é que alguém que faz bandeira de terem ganho os títulos que ganharam à custa desse investimento, portanto, critica um investimento que lhes deu duas grandes vitórias europeias e depois e critica também o investimento. Mas eles fizeram um investimento muito grande também no basquete. Epá, não consigo compreender. Juro, é algo que me ultrapassa. E são coisas que nos ultrapassam a todos. Meninos, o programa já vai longo. Peço-vos então as notas finais. Pedro, começo por ti. Olha, não, tu apanhas-me sempre desprevenido. Apanhas-me sempre desprevenido, mas é estúpido porque isto é mau trabalho da minha parte, porque eu já sei que tu vais fazer essa pergunta. Eles já sabem que têm notas finais. É verdade. Isto é aqui, a culpa é nossa. Mas a verdade, para mim, a nota final é... Curioso para ver o que é que acontece amanhã, se vai haver alguma coisa, alguma novidade, ou se passa ao lado a Assembleia Geral da SAD. Depois, quinta-feira, espero sinceramente, como continuarei sempre, a lutar por um Sporting, só tenho pena de não poder ir aos estádios, a não ser que o cartão do adepto avance e aí deixe de ir ao futebol, mas que quero que, obviamente, que o Sporting vença na próxima quinta-feira. Acho que o que se passou no sábado é uma coisa, nós devemos continuar a apoiar o clube e as modalidades e o Sporting e a querer as vitórias. Eu não acho, sinceramente, eu percebo aquela lógica, eu próprio também já disse que acho que pode ser Ruben Amorim até a salvar um pouco esta direção e a levá-la até ao final do mandato, se continuar, se a equipa conseguir jogar um pouco melhor e se fizer algo de diferente, mas isso não é certo, nem é líquido, nem nada que se pareça, mas temos que continuar, obviamente, eu quero que o Sporting ganhe, quinta-feira é muito importante, quero mesmo que o Sporting se qualifique para a Liga Europa, quero continuar a ver os jogos do Sporting europeus, e gostava que fosse possível que aos poucos conseguíssemos ter gente nos estádios. Não vou dizer que tenho muitas saudades, tenho, claro que sim. Este sábado passado, desculpem, o domingo o jogo foi em Paços de Ferreira, eu ando aqui completamente... Foi mesmo aqui ao lado, o que iria acontecer era que nós íamos ver o jogo, iríamos lá estar, o ano passado estiveste lá e com o Mariana. O ano passado estivemos lá. Choveu bastante e depois ainda fomos a Tondela chover outra vez, mas iríamos lá estar, iríamos estar com o Castro, iríamos estar todos, iríamos estar um conjunto de sportinguistas, esses sim completamente unidos e alguns que discordam de umas coisas e de outras, e eu gostava de podermos voltar aos estádios, ao convívio, a poder estarmos juntos, a podermos falar, a podermos discutir isto cara a cara, nem que fosse de máscaras e com garrafas de álcool nas mãos e álcool na boca. E portanto, as minhas notas finais são estas mesmas. Amanhã AG, quinta-feira Sporting e continuar as vitórias no campeonato, depois no fim de semana em Portimão, onde já jogamos este ano. E continuar a vencer e pelo menos que o clube nos possa dar algumas alegrias. Deixar só aqui a nota de que, referente àquilo que estavas a dizer, Pedro, o jogo do Santa Clara com o Gil Vicente já vai ser aqui um jogo piloto do possível regresso dos adeptos ao futebol, até porque os Açores permite 10% do estádio ocupado. Esperemos que corra tudo bem, que não haja... teste do Covid, não se esqueçam. Exatamente. Partido, 72 horas antes da partida tem que fazer o teste, tem que ter os resultados do teste do Covid. Exatamente, e esperemos obviamente que seja um jogo piloto que corra bem, porque seria bom sinal para todos nós, para conseguirmos voltar então aqui aos estádios. João, as tuas notas finais. Três notas, uma para desejar obviamente a vitória, porque eu quero ver jogos europeus, eu quero ter a possibilidade de apanhar um Milan, um Marseille, clubes europeus grandes em jogos europeus, é isso que nós gostamos, são esses jogos que nos puxam ainda mais para o futebol, e depois, se calhar já com o público, ainda melhor, não é? E depois, a segunda nota vai para dois treinadores do Sporting Clube Portugal, Rui Silva, do handball, e Rui Mota, do voleibol. Um grande abraço para os dois. Conheço pessoalmente o Rui Mota, do voleibol, esteve muito bem a falar sobre aquilo que eu acho que devia ser um exemplo, porque houve pessoas contra as indicações da DGS e da Federação, ou pessoas a assistir ao voleibol feminino, Leixões Sporting, não pessoas afetas ao Sporting, e portanto as regras têm que ser para todas, e ele esteve muito bem na defesa daquilo que é a saúde pública e aquilo que é também os direitos de todos. E portanto, um grande abraço para o Rui Mota, para o Rui Costa, peço desculpa, e para o Rui Silva, do handball. Aquilo que eu falava a semana passada, Mariana, quando tu falaste do brilharete e que eu falei logo da exigência, aquilo, o Rui Silva transmitiu a exigência que se deve ter no Sporting, que deve ser passada para todos. Representar o Sporting não é uma obrigação ou só um emprego, é uma paixão que todos deveriam ter, é um sacrifício que todos deveriam ter e é um privilégio que muitos poucos têm e que, obviamente, muitos gostariam de jogar e não podem. E, portanto, envergar esta camisola, envergar este símbolo, tem que ser dado o exemplo dentro e fora do campo por parte dos atletas. E o treinador esteve muito bem. Já ouvi críticas a dizer, mas devia ter dito isso dentro do balneário. Não critico se ele disse exatamente o mesmo dentro do balneário. Portanto, se Rui Silva disse exatamente o meu Mariano, tem aqui já um grande abraço do Castro para ele, porque foi realmente exemplar o discurso que ele teve. E a terceira nota, com muita pena minha, a terceira nota vai para os clubes pequenos e para a formação. Infelizmente, graças às regras muito específicas da DGS, ainda não temos, vai ser agora o regresso da futebol formação, está complicado, vamos ver se vai aparecer o futebol formação, mas também para os clubes pequenos que estão no CNS e nos campeonatos distritais. Isto porque é muito difícil um clube pequeno ter receitas sem público. E quando não tem receitas sem público, para organizar um jogo, tem que pagar a taxa à associação e tem que pagar o policiamento, de onde é que vem esse dinheiro? É que nem as associações estão a prescindir da sua taxa, nem obviamente a polícia está a prescindir da taxa de policiamento. E, portanto, fica muito difícil aos clubes continuarem a ter futebol ao domingo. Futebol esse que é fundamental para o desporto nacional, para muitos jovens poderem praticar desporto, para muitos jovens serem futuros talentos até chegar às competições superiores, à primeira e segunda divisão, mas nesta altura não está a ser possível e, portanto, um abraço solidário para eles. E, obviamente, só aqui reiterando a informação que tu deste do Rui Silva, deixar a nota de que o Rui não falou a uma televisão qualquer, não falou a um jornal qualquer, falou à Sporting TV na entrevista do pós-jogo, e foi nesse sentido que o Rui quer chamar a atenção a todos os seus jogadores e a todos os sportinguistas sobre a honra que é usar esta camisola. Esta camisola que também é do Sporting 160, nós que já terminámos mais um programa desta quinta temporada, o programa 202, o regresso dos jogos da Primeira Liga de Futebol e, obviamente, tantas saudades que tínhamos. Um obrigado a vocês os dois, meninos. Um obrigado a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Até para a semana. Obrigado. Uma boa noite a todos e viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Vamos agitar as cadeiras! Agitem!